Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos. De volta essa semana com mais um bate-papo musical. Como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, aquelas músicas, aquele repertório que você já não ouve nas rádios convencionais, nas rádios tradicionais. Estamos aqui cumprindo esta missão. E lembrando que a sua participação comigo para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais é pelo papo@arquivossonoros.com. Eu quero fazer aqui uma correção e quem me atentou para isso foi o Leniro, o grande Leniro, sempre atento. No programa passado, eu toquei a música Namorada com Antônio Marcos e Vanusa e falei que ela não tinha rimas. Na verdade, não é isso. Ela não tem verbos. Mas se vocês tiverem ainda como ouvir a música, vão observar que a música inteira não tem um verbo. É interessante essa composição. Então é isso aí. Feita esta ressalva, vamos abrir nosso encontro de hoje. Ah, lembrando que teremos daqui a pouquinho o nosso quadro Brasil Frente e Verso, com o historiador Vitor Alberto, falando da criação de Brasília, né, contando aí os fatos históricos e políticos que levaram à criação de Brasília. A fundação de Brasília, na verdade, né? Teremos ainda nosso grande encontro, também hoje, encontro também memorável. Vamos então agora abrir o nosso programa, a parte musical do nosso programa, com Miltinho, o grande Miltinho, intérprete de rara competência, cantando Estou Só. E a composição é de Benil Santos e Raul Sampaio. Ainda sozinho estou, mas eu não devo aceitar quem tanto mal me causou. Se tantas vezes pedi seu perdão, tantas vezes negou. Sua vaidade afinal me feriu, me humilhou. Mas como tudo na vida chega ao seu final, o seu orgulho acabou e ela quer voltar pra mim. Só, sempre só seguirei até o fim. Lá vai, lá vai, lá vai, lá. Como tudo na vida chega ao seu final, o seu orgulho acabou e ela quer voltar pra mim. Só, sempre só seguirei até o fim. estou só. Ouvimos com Miltinho, Estou Só, de Belil Santos e Raul Sampaio. E observaram, belíssima interpretação do Miltinho, a forma de cantar do Miltinho é realmente muito bonita. Na sequência vamos ouvir outro Miltinho, talvez esse um pouco menos conhecido, e é o Miltinho do MPB4. Miltinho, que era um dos componentes do grupo musical MPB4. Também fez uma... gravou algumas coisas em carreira solo. Não chegou a ter uma carreira assim muito longa. Poucos discos na época, se não me falha a memória, ali no final da década de 70. Vamos ouvir então Por Quem Merece Amor. E a composição é de Silvio Rodrigues e Miltinho. papo@arquivosonoros.com. Te perturba esse amor, amor de juventude. Meu amor é amor de virtude. Perturba esse amor, sem máscaras por trás. Meu amor é uma arte de paz. Te perturba esse amor, amor de humanidade. Esse amor é amor de verdade. Esse amor com todos ao redor. Meu amor é uma arte maior. Meu amor, minha prenda encantada, minha eterna morada, meu espaço sem fim. Meu amor não aceita fronteira, como a primavera não escolhe jardim. Meu amor não é amor de mercado, esse amor tão sangrado não se tem pra lucrar. Meu amor é tudo quanto tenho, e se eu vendo ou empenho, para que respirar? Te molesta, meu amor, amor de juventude, e meu amor é sonhar em virtude. Meu amor, meu amor, se não te faz, e meu amor é sonar-te de paz. Te molesta, meu amor de humanidade, e meu amor é sonar-te em soledade. Molesta, meu amor de sortidor, e meu amor é sonar-te maior. Meu amor alivia e acalma, é o remédio da alma pra quem quer se curar. É singelo e o destino mais belo é torná-lo maior, meu amor, o mais apaixonado pelo injustiçado, pelo mais sofredor, meu amor. Abre o peito pra morte e se entrega pra sorte por um tempo melhor, meu amor. Esse amor destemido arde em fogo infinito. Ouvimos com o Miltinho, do MPB4, Por Quem Merece Amor, de Silvio Rodrigues e do Miltinho. Vamos agora relembrar um pouquinho também da voz bonita da Maria Creuza, cantando Caminhos Cruzados, uma belíssima composição do Newton Mendonça e Tom Jobim. ouvimos na voz da Maria Creuza, Caminhos Cruzados, de Newton Mendonça e Tom Jobim. Brasil, frente e verso, com o professor Vitor Alberto. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Olá, companheiros, companheiras. No Brasil, frente e verso, tenho a apresentar hoje Brasil e seus caminhos para o interior. Como isso se deu? Tudo começou quando o Brasil, seus colonos, se instalaram no litoral em 1549, consolidando através do governo geral, e a partir daí não parou mais a ocupação. Aí, a partir de São Paulo, com os bandeirantes, Minas e outras regiões próximas, surgiram também aquelas expedições oficiais, chamadas entradas, e havia pouca diferença entre elas, né? E aí houve uma penetração mais para o interior, que era ainda o caminho dos índios, né? E a partir daí houve toda uma preocupação em integrar todo o território brasileiro, e de modo que a parte mais interna não ficasse de fora. Em 1763 foi mudado o eixo da economia, e por conta disso Salvador perdeu o status de capital para o Rio de Janeiro, que passou a ser o ponto de passagem de Minas Gerais para o sul de ouro e prata pelos rios Paraguai, Uruguai e Paraná, que receberam o nome de Bacia do Prata, por causa disso mesmo. Bom, o que aconteceu depois foi decorrência da expansão. Após a independência, que vocês vejam que a coisa vem de longe, em 1823, o chamado patriarca da independência, José Bonifácio de Andrada, ele tinha na cabeça o projeto de colocar a capital no centro do país. E o centro do país seria mais ou menos aquela região de Goiás e em suas proximidades. O sonho não passou apenas de um sonho. Em 1919, novamente o sonho aflorou, e Epitácio Pessoa, o presidente da época, novamente tinha na ideia a de mudança da capital do Rio de Janeiro, que era o litoral, para o interior. Era uma questão de tempo, né? Tudo passou, veio o governo Getúlio Vargas e tal. Segundo o governo Getúlio Vargas, depois de Eurico Gaspar Dutra, e logo em seguida, em 1955, foi eleito um presidente com todo um planejamento desenvolvimentista. A minha alma chorou tanto que de pranto está vazia desde que aqui fiquei sem a tua companhia. ele tinha um lema: realizar 50 anos em 5. Aí foi uma questão de metas que ele resolveu cumprir. Claro que nem tudo se cumpre, mas ele realmente foi muito arrojado, Juscelino Kubitschek. Mas ao mesmo tempo que ele foi um bem para a época, como um grande estadista, ele provocou problemas sérios. E pode-se dizer que o país realmente sofreu muito nas mãos do Juscelino Kubitschek, na medida em que ele esqueceu as ferrovias, a malha ferroviária foi altamente comprometida e deu apenas importância às rodovias, ao transporte rodoviário, que é muito mais caro. Aí passou a se preocupar com a ida para o interior novamente, e aí sim, concretamente, saiu do papel aquela ideia de colocação da capital no centro e no interior, com dois objetivos principais, mais ou menos palpáveis. Primeiro, ao jogar a capital para o centro do interior, tirava politicamente o perigo do Rio de Janeiro e outros centros de grandes revoltas populares terem o mesmo efeito. A nova capital, que foi instalada em 21 de abril de 1960 por Juscelino Kubitschek, foi o grande sonho realizado dele, seria a grande capital administrativa, burocrática, e que depois, com a evolução dos acontecimentos, em seu entorno, com a ida dos candangos para a sua construção, acabou provocando problemas sociais muito sérios. E hoje, Brasília, infelizmente, além de abrigar o poder legislativo, judiciário, a alta magistratura e o poder executivo, todos os ministérios e a presidência da República, em seu entorno, em sua periferia, é cercado por grandes problemas sociais, quase incontornáveis no momento, e que geram grande violência. Agora o santo que será bandido, destemido e temido no Distrito Federal. Não tinha nenhum medo de polícia, capitão, traficante, playboy ou general. Foi quando conheceu na minha... O Brasil continua, na verdade, em construção, né, gente? Porque nós, que antes dizíamos que o Brasil é um país do futuro, nós achamos hoje que o país é o país do presente. Está aí para a gente trabalhar em cima, para a gente tentar reverter situações adversas e perversas. Cheios de corrupção, como em todos os países, mas aqui, particularmente, esse país realmente é o país que está com a corrupção mais ou menos sem controle. Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? País do presente. Espera-se que tenha um futuro melhor. Bossa nova, mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto, basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. Depois, desfrutar da maravilha de ser o presidente do Brasil. O ar da velha cabe pra Brasília ter alvorada e voar de volta ao Rio. Voar, voar. voar, voar, voar, voar pra bem distante, até Versalhes, onde duas mineirinhas valsinhas dançam como debutante. Interessante mandar parente a jato pro dentista, almoçar com um tenista campeão, também poder ser um bom artista exclusivista, tomando com Dilermando umas aulinhas de violão. Isso é viver como se aprova, é ser um presidente bossa nova, bossa nova, muito nova, nova mesmo, ultra nova. papo@arquivosonoros.com. Ouvimos então, com o professor e historiador Vitor Alberto, um pouco da história e fatos políticos que culminaram com a fundação de Brasília, os fatos históricos e políticos que levaram, que fizeram com que a capital política e administrativa do país fosse para uma região central. Isso é o nosso Brasil frente e verso. Lembrando que para você entrar em contato com a gente, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, também se quiser fazer alguma pergunta ao professor Vitor Alberto, alguma dúvida histórica, pode usar o mesmo espaço. Pedidos musicais você pode fazer de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail, se preferir, pode fazer também por escrito, ok? papo@arquivosonoros.com. Na sequência, vamos ouvir Ângela Rorô. Ângela Rorô, que está bastante sumida também, e era uma cantora muito polêmica ali nos idos dos anos 80. Ela vai cantar de Abel Silva e João Donato, Simples Carinho. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Sonhando acordada, dormindo. vezes até na vida é melhor ficar bem sozinho pra gente sentir qual é o valor de um simples carinho. Te sinto no ar, na brisa do mar, eu quero te ver. Pois ontem à noite, sonhando acordada, dormi com você. De Abel Silva e João Donato, ouvimos com Ângela Rorô, Simples Carinho. Bonita interpretação da Ângela Rorô para essa música, né? A Ângela sabe cantar, né? Ela tem lá umas músicas que ela canta meio... Mas quando ela quer cantar bonito e doce também ela sabe. Vamos ouvir agora, como se diz, o cantador Luiz Vieira. Ele vai cantar pra gente, dele mesmo, Prelúdio para Ninar Gente Grande. Observem também a letra dessa música, poesia lindíssima. Quando estou nos braços teus, sinto o mundo bocejar. Quando estás nos braços meus, sinto a vida descansar. No calor do teu carinho, sou menino passarinho, com vontade de voar. Sou menino passarinho, com vontade de voar. Com vontade Ouvimos com Luiz Vieira, do Luiz Vieira, Prelúdio para Ninar Gente Grande. Grandes Encontros. Em 1977, a Nara Leão gravou um álbum chamado Meus Amigos São Barato. Vamos ouvir então deste álbum, de Roberto e Erasmo, a Nara cantando com o Erasmo Carlos, Meu Ego. Esta foi então a Nara Leão e o Erasmo Carlos cantando do álbum Meus Amigos São Barato, de 1977, Meu Ego. Lembrando que a sua participação comigo é pelo papo @arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S. E você pode fazer sugestões, críticas, comentários ao programa, pedidos musicais. Pode fazer de viva voz, basta mandar o arquivo anexo ao seu e-mail em formato WAVE ou MP3, ou, se preferir, por escrito. Vamos relembrar agora o Moacir Franco, que hoje é o mais humorista, si mesmo também nem está um pouco sumido, né? Eu acho que ele não está em nenhum programa hoje. Está na Praça Nossa, acabei de ser informado. E ele teve uma carreira muito longa também como cantor, que aliás eu prefiro ele como cantor do que como humorista. Vamos relembrar dessa fase então do Moacir Franco, cantor, a música Eu Amo Tanto Tanto, versão de Fred Jorge. Diga que nosso amor não morre, que ele é tão sincero, não deve findar. Diga, mesmo mentindo, diga, a minha alma fará tudo, tudo para acreditar. Juro, eu amo tanto, tanto, que faço do meu mundo mentira, ilusão. Certeza desse amor. Diga que o nosso amor não morre, que ele é quase eterno, não deve findar. No meu céu brilha uma estrela, a minha estrela é você, e o céu também. Você me acompanha, segue o meu destino. Juro, eu amo tanto, tanto, que faço do meu mundo mentira e ilusão. Amo, eu amo, que importa a realidade, se eu vivo da incerteza desse amor. Bate-papo musical. Ouvimos com Moacir Franco, numa versão de Fred Jorge, Eu Amo Tanto Tanto. Donizete, uma cantora pouco conhecida aqui no Rio, ela é paulista e toca mais por lá, o que é uma pena, aliás, porque vocês vão observar como ela tem uma voz bonita, como canta gostoso, canta bonito, tem um balanço, tem uma bonita interpretação. E como a gente sempre fala, né? Estamos aqui para isso, para mostrar também esses valores pouco conhecidos e perdidos por aí, que aliás a mídia não faz isso, é uma pena. Vamos ouvir então com a Nausete, do Ari Barroso, No Rancho Fundo. No Rancho Fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de tarde no sereno espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro. Sem um aceno, ele pega da viola e a lua por esmola pro quintal deste moreno. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, nunca mais ouvi alegria, nem de noite, nem de dia. Os arvoredos já não contam mais segredo, e a última palmeira já morreu na cordilheira. Os passarinhos internaram-se nos ninhos, de tão triste essa tristeza enche de treva a natureza. Tudo por quê? Só por causa do moreno, que era grande, hoje é pequeno, para uma casa de sapo. Ouvimos com Nausete, do Ari Barroso, No Rancho Fundo. Vamos relembrar um grupo musical que fez também sucesso na Jovem Guarda e foi ele até a década de 70. Trio Ternura, Kyrie. A composição é de Marcelo Silva e Paulinho Soares. Se eu não merecer o seu amor, juro que vou ser um sofredor. Meu Deus não quis me dar a glória de poder amar só você com fé e com devoção. Se em meu caminho outro amor não quiser chegar, sozinho eu vou. Sou peregrino e sei que o dia vai chegar. Eu sei, vai chegar pra ver amor à catedral. E nós dois no sonho, talvez recobertos pela luz, felicidade enfim. Mas se a via crucis que eu fizer não tiver a força pra mudar força o meu mudar destino, você que reze por mim, meu bem. Oh, meu amor, por piedade. Oh, meu amor, livre-me do mal também. Mate esta saudade, amém. La la la la la la. Thank you. Ouvimos com o trio Ternura, de Marcelo Silva e Paulinho Soares, Kyrie. E agora, chegando na reta final do nosso encontro, vamos ouvir com a Baby Consuelo, hoje Baby do Brasil, né? Na época, Baby Consuelo, Farol da Barra. A composição é de Galvão e Caetano Veloso. Quando o sol se põe, vem o farol iluminar as águas da Bahia. No farol da Barra o encontro é pouco, a conversa é curta, tudo é tão rápido como se furta. Como a luz bate nas águas, como tudo que se passa. Quando o sol se põe, vem o farol iluminar as águas da Bahia. No farol da Barra o encontro é pouco, a conversa é curta, tudo é tão rápido como se furta. Como a luz bate nas águas, como tudo que se passa. Com tanto cabeludo, com tanto pôr de sol, bem cabe uma profecia. Até o ano 2000, o farol além de pôr do sol será o pôr do som, onde verás um realejo, onde verás um violão. Quando o sol se põe, vem o farol iluminar as águas da Bahia. Quando o sol se põe, vem o farol iluminar as águas da Bahia. No farol da Barra o encontro é pouco, a conversa é curta, tudo é tão rápido como se furta. Como a luz bate nas águas, como tudo que se passa. Quando o sol se põe, vem o farol iluminar as águas da Bahia. No farol da Barra o encontro é pouco, a conversa é curta, é tão rápido como se furta. Como a luz bate nas águas, como tudo que se passa. Com tanto cabeludo, com tanto pôr de sol, bem cabe uma profecia. Até o ano 2000, o farol além de pôr do sol será pôr do sol, onde verás um realejo, onde verás um violão. Quando o sol se põe, vem o farol iluminar as águas da Bahia. Catinga da Uiga, catinga da E assim chegamos ao final de mais um encontro, e eu espero que tenha sido tão prazeroso para você ouvir quanto foi para eu fazer, e obviamente ouvir também, é claro. Quero agradecer você que esteve com a gente até agora, curtindo aqui essas músicas bonitas, essa coisa que a gente procurou trazer com amor para você, e quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los também a divulgar o nosso programa, a nossa emissora. Quero convidá-los ainda a participar pelo papo@arquivossonoros.com com seus pedidos musicais, críticas, comentários, sugestões ao programa, com pedidos para o nosso, sugestões para o nosso especial do mês, que aliás já é a semana que vem, com o Sidney Marzullo, pedido da Magda. Também você pode fazer seu pedido musical de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail, se preferir, por escrito. Vamos então ficando por aqui. Na próxima semana estaremos de volta com mais um bate-papo musical. Até lá, fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Pai! É. Aham!